3101-8, transponder 5101, TAM 3152. Mazeu 330, amplo 258, Teorago, pode direto. Recorda no zero, esquerda, Puca, Caju. Controle 208, aciona 5101, 3152, aposta 06. 5101, protegimento correto, 3152, 06, chame pronto para o pushback acionamento. Chegou no 606. Ingresso aprovado, senhor, portão 05. Ingresso aprovado para o 05, voo no 606. A bordo, 3 e 10, por aqui, está na Maceió. Copiado 68, 3 e 10, Maceió. Táxi aprovado via Índia Alfa, teu ponto espera, pista no 0. Ajuste no 020. Chame pronto para decolagem, ponto espera, pista no 0, gol 205. Bateu, o seu dia seria 62. 062, copiado. E aí, João, João, pronto, 805, gol. Cântara 5 autorizado a alinhar e decolar, Pistano 0, vento de 130 graus com 08 nós. Decola, Pistano 0, Salvador 3052, posição 06 para o posto de estacionamento. Aprovado o posto de estacionamento 3052, chame táxi. Para táxi 3052. Boa noite, 05, decolada 59, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, senhor, bom voo. Mate 1208, vou chamar, bom trabalho, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, 1805, saída Tuca, cruzando 2500. 805, contato radar, mantém o nível 370, mantém a saída Tuca. Matiu, mantém o perfil da subida, comparo 370 autorizado, 1805. pista 3152, para 26, alterna João Pessoa, 2 horas de autonomia. João Pessoa, 2 horas, confirme somente para eu ver. 126. Copiado, senhor. Táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa. Até o ponto de espera, pista no zero. Mas eu chego agora no 020. Chame pronto para decolagem no ponto de espera, pista no zero. Tem 3152. Pátio de Alfa, ponto de espera, chama pronto. Está 3152 com ajuste no 020. Gol 1896, está pervisando em LS, vamos ver. Meia autorizado no LS, torre 1186. 18, 18,6, gol 1896. Salvador, bom dia, boa noite, 9 meses, estabilizando a IDS, vamos ver. Bom dia, boa noite, 9 meses, tráfego avistado, ajuste no 020. Confirme, senhor, tem baixo travado avistando? Baixo travado, zero. Boa noite, 9 meses, tem pouso autorizado na pista no 0. Vento de 120 graus com 07 nós. Autorizado, pouso, 1 a 8, 9. Olha o 9805. Prossiga. Qual a frequência pra gente? 12685 e a secundária 12545 no 805. 12545 e 12685. Bem, obrigado. Pode esperar o 04, visual bom, voa na coisa. 63152, após a passagem do gol, autorizado a linha e manter a pista no 03152. Procure manter a nova 03152. 89,5 no solo 08, libere pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04, nesta frequência 89,5. Alfa Juliette para o 04, fica na próxima direita, voo 1896. Centro 3152, vento de 130 graus 07 nós, ajuste 1020, autorizado decolar pista no zero, tan 3152. Centro 3152, decolado ao Zona 0, chame agora o controle de Salvador em 120.8, tem um bom voo, senhor. 0, do Amorais, 510. Bom domingo. Tony, bom dia, 3152, Puca Caju, passa 1800 para o 330. Bom dia, Tony, 3152, contato radar, mantém o nível 330, mantém a terra Puca. Puca 330, Tony, 3152. Aciona a identificação, mantenha o perfil da chegada bom, desça até 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000 pés, perfil da chegada bom, fica 3291, ajustado 1.000. Quando possível, se for possível, aproveite a turma 3291. Negativo, mantenha o perfil da chegada, 3291. Cola da pista 1-0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8, transponder 5104, gol no 7-4. Cinco 5104, cotejamento correto no 7-4. Portão 2, chame pronto para o pushback acionamento. 5-2, possível coordenação com Recife, nível 270, filhão. Para. Está autorizado, nível final 270. Final 270, 3152. Chama Centro Recife, frequência 12685, ao término 125, decimal 45, São 3152. 25, qual seria a secundária? 12545. Obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, está treinando. Bom dia, São 3170, identifique chegada à Mari, mantém um perfil. Descendo até o nível 050, ajuste em 20, número 2 na aproximação. Número 2, 320, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Tajur.